nós saímos do ninho para poder voar sozinho, primeira coisa que a gente tem que aprender é o respeito. E se nós não aprendemos isso dentro de casa, ruim ensina. O outro passo se chama dever. Quando ele não é cumprido, existe cobrança. E se existe cobrança, é porque existe erro, tá ligado? Existe uma árvore que hoje ela vem dando frutos podres. Mas ainda assim ela tá viva, sabe por causa de quê? Porque teve uma raiz que manteve ela de pé. Então tu respeita, valeu? Parque de diversão, pipoca de micro-ondas é pra lá. Sabe por causa de quê? Você não vai entrar no livro do Gelinho. O pulmão obstruído pelo pó do cimento, o crime real procurando engajamento, o papo sendo reto, falta discernimento, descontaram do salário sem consentimento, faz merda pra caralho e quer dormir como justo, a parede mal emboçada tem um custo, tira nós da jogada, é um movimento robusto, só vai dar um jeito depois de levar um susto, ajusta o gradiente, tô quase sem repertório, cachaça com gengibre pra se esquentar no território. O barraco pega fogo e não é aleatório. Encarregado, esculacha e mais um relatório. Quem escolheu fazer moda jamais fará a história, valeu? Pra você tá dado papo, agora foto porrada. Só que você olhou os números nosso menininho, pô, quem é esse cara? Vai dar em nada, e pai deixou eu falando sozinho, tá ligado? Só que nossa força não é nos números comprados, nem na mídia comprada não. É na raça, é na rua. Nós batemos massa pra além do sufoco. A responsa é de alma sem meter o louco. Triturando boldo pra jogar na água de coco, esperando contato pra fazer mais um reboco. A era do pixel pode ser a última, nenhuma habilidade pode ser mais íntima. A sua rebeldia pode ser legítima. O puto ardiloso pode vir a vítima, servente de obra, irritado com a consequência da crise. Areia lavada é pouca na reprise. Sem pá, sem enxada, sem brita analise. Tão de butuca esperando o nosso próximo deslize. Aqui só tem de raça. Tu achou que ia pegar manteiga pra mastigar? Pegou, foi pedra. O que você tá querendo? Razão? Não tem. Certo é certo em qualquer lugar. Então tu não conhece nem minha caminhada pra me chamar de inspiração tua. Rostinho bonito e tatuagem. Tem que levar pra malhação. Não vou tomar remédio no cemitério. Não quero reconhecer mais o meu no necrotério. Vulnerável mesmo fazendo parte do magistério. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra palco não dá não, porra. Porque pra palco tá mexendo com a boca, cantando em playback. Rapaziada tá pagando ingresso pra ver o cara mexer com a boca. Entendeu? Então tá bom pra fazer papel de ator, porra. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra ser ponta firme tem que ter critério. E nós ganhamos do sistema, porra. Nós quebra no peito e na raça. É, que não tem. Cara, nós não compra mídia, nós não compra número, porra nenhuma disso não. O que tem de falar, nós fala é assim, ó. Pena não tá perto de você falar na tua cara. É resolver, é solução, eu sou a solução. É problema, eu sou o problema também. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra ser ponta firme tem que ter critério. Pra ser ponta firme tem que ter critério.